Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brasil, eu sou o Wizzy Nobre. Cada dia é mais difícil entender qualquer palavra. Se apresenta, porra. Ah, eu sou o Evandro. Puta que pariu. Sejam bem-vindos, episódios eu sou já, eu esquecer como que é qual o formato da nossa abertura. Puta que o pariu, 20 episódios, Evandro. Principalmente 20 quando semanas. Eu tô no Telegram aqui, justamente no grupo do MPB, olha aí. Olha aí, prestigiando os nossos padrinhos. Eu tenho interagido mais com o Belo lá ultimamente pra pedir sugestões de notícias e sugestão de músicas, né? As músicas da original soundtrack aqui do MPB. Como é que faz a semana, Evandro? Cara, semana quente pra porra. Você deve ter visto, né? Apesar de você não habitar o Brasil, acredito que o seu círculo qual a palavra? Twitterzístico? Twitterzístico. Twitterzístico é feito de brasileiros. E, sim, cara, sem dúvida. De norte a sul desse glorioso país, só se vê pessoas reclamando de calor. É interessante, porque é o inverso, né? Aqui começa a esfriar, aí começa a ficar quente. Estamos nos lados opostos do globo terrestre. E também tem um esquema que o Twitter, ele é meio que muito conversa de elevador, né? Então tá todo mundo falando da temperatura, ou como é que tá o tempo. É, o pessoal fica, tá aqui. O foda é que assim, eu sou um dos caras, certamente se a galera for buscar meus tweets, eu vou falar, gente, não adianta nada reclamar do calor no Twitter, que o calor não vai passar. Só que mas assim, aí... Não, mas cara, existe o calor. Você sabe que eventualmente, alguns meses do mês, você vai se fuder no calor. Vai aparecer um micro-ondas na sua vida. Só que assim, parece que, não sei se é psicológico, foi chegar a porra do horário de verão, que inclusive eu adoro, só, azar de vocês que não gostam também, vai ter horário de verão e pau dos seus cu. Só que, velho, chegou o horário de verão, no outro dia, 7 horas da manhã, já tava 30 graus. Eita, aí é complicado. Como isso? Te juro, eu tenho o print. Não, 30 eu tô exagerando, tava 28, mas assim, era 9 horas da manhã. Tá quase lá. 9 horas da manhã, Easy, 28 graus, como assim? Aí eu fui um dos que reclamou do calor no Twitter, tá? Eu falei, porra, gente, beleza, vamos fazer calor, mas assim, essa hora, essa temperatura, vocês já estão de zoeira com a minha cara, né? Complica. Porque não é nem dezembro ainda, tá ligado? Aí, cara, foi o ponto, o tópico principal dessa semana, nas internets, foi o calor. Só que, porém, existiu uma discussão lá do... Vou trazer outro podcast aí. Lá do grupo do 99, que eu até comentei com você, eu acho, como a gente tá um pouco atrasado na gravação aí. Da parada do antigamente é que era bom. Os caras puxaram uma thread sobre celulares, tá ligado? Aí o pessoal postava o StarTAC, postava o Baby, postava o V3zão, tá ligado? Puta, clássico. O meu era o W8010i da Sony. Sony Ericsson. Clássico. Carrega aqui a imagem, W810i. Eu não sei, o i não era obrigatório no nome, era específico de alguma... Não sei. Eles criavam essas paradinhas, igual tem hoje o iPhone. Eu vi agora na Wikipedia, tem o W810, aí tinha disponível como W810i e W810c, não sei qual é a diferença. 10 anos, hein? 10 anos de W810. Então, aí surgiu essa situação, eu falei, mano, tem nego que vira e ainda fala assim, ah, antigamente é que era bom. Mano, não era bom. A gente tinha uns puta celular era, bosta. Mano, tem coisa que não era, mano. Olha, não, olha só. A maioria das coisas não era, Izzy. É que não a gente, era. Principalmente por ser 99, a gente fica na nostalgia. Porra, aquela época eu chegava da escola e tomava todinho e ia assistir desenho, tá ligado? Carrossel. Cara, uma tipo, coisa, mano, sabe uma coisa? Era, olha só. Vai longe, caralho, que eu tenho 120 mega de internet aqui em casa, porra. olha só, tem uma coisa que eu experimentei muito isso recentemente, essa questão da nostalgia que nos cega às vezes. A gente gosta das coisas antigas, né? O 99 Vidos é o testemunho disso, mas tem algumas coisas que você para pra pensar às vezes e não eram assim tão bom quanto você lembra. Uma parada que eu tava revendo era, você lembra do, não era tão popular no Brasil, vou pegar aqui uma foto pra te mostrar, peraí. Eu acho que você não vai lembrar pelo nome. Mas você certamente viu. Só um segundo que deixa eu catar aqui. Vou catar. Inclusive, o que eu joguei mais, que eu não tinha, era de um amigo meu. A foto no post aí. Do famoso Tiger Handheld. Olha aí, tá aí no abrindo, no porque site, realmente abrindo. Pelo nome não conheço. Porra, eu tive exatamente esse. Puta que pariu. Cara, nossa, quanto custava isso na época no Brasil? Caralho, puta. Se for dinheiro de hoje em dia, deve ser... Era mais caro do que os minigames. Porque era basicamente era mais um caro que um Brick Game 2 e 1. 2 em 1? Aquele preto. Brick Game 2 em 1, caralho. O Tetris. Não, 2 em 1? Tinha Brick Game 5. Não, tinha, mas era depois, bem depois, 999 e 1. Mas porém era mais barato que um Game Boy oficial e tal. Não, era bem mais barato do que um Game Boy. Porém, ele não era tão barato quanto o que ele deveria ser, porque ele é um minigame de camelô, né? Basicamente, sim, sim, tecnologia mesmo. Mas ele oficial, né? É, ele tem a licença da porque a Tiger, ela saía batendo na porta de todas as empresas que tinham, né, marcas registradas de bonequinho e o caralho, e chegava pedindo, olha, a gente pode fazer um joguinho aqui, no caso Sonic 2, que é o que eu te mandei a foto, é justamente o que eu mais joguei, porque um amigo meu tinha no colégio, sempre fui fissurado em portáteis, né? Então aquilo ali era um minigame, só que o minigame de camelô, inclusive, peraí, minigame de camelô, que eu acho que tem gente mais nova acompanhando a gente aqui, que talvez não chegou a jogar em minigame de camelô, será? Olha, eu tinha puta merda. O melhor de procurar essas coisas antigas é quando você acha exatamente o que você tinha. Puta que pariu. Eu tinha esse aqui, Evandro. Olha aí a foto no link. Foto no post. Tem uma geração que nem sabe o que a gente tá falando, tá ligado, né? Tá. Nossa, esse era o genérico do genérico, né? Porra, mano, pera aí. Aqui, ó. Minigames. Aí, aqui o do Sonic. Deixa eu catar aqui o... Cadê? Esse minigame em seguida aí, esse azulzinho. Eu tive vários desses minigames, cara. Esse aí era presente de Natal clássico. Você não chegou a... Cara, eu tinha justamente esse. Porra, dá uma saudade, mano. Esse azul então... eu não tive não, mas eu tive esse do Sonic 2 aí. Pô, eu tinha um que você tinha... Era um até bem desenvolvido. Era um que você tinha que... Tinha uma nave espacial que você ficava atirando nas navinhas que ficavam aparecendo lá em cima. Cara, mini... Puta, pera aí, deixa eu ver aqui. Tem vários, cara. Pô, esses minigames de... Era legal pra caralho, fala aí. Esses minigamezinhos? É, imagina. Na verdade, era uma parada só pra você tentar quebrar seu próprio recorde, né? Que era repetição então, de pessoa. Pois é, era bem repetido. Tinha um minigame da Turma da Mônica, você lembra que chegaram que chegou em seguida? Da Turma da Mônica? Puta, eu tive esse aqui também, mano, os caras. Olha isso. Eu tive esse aqui também. Puta só que pariu, tá aí. Link. Ó, o link aí, ó. Eu tive esse do carrinho. Eu tive esse da moto, da motoca, tá ligado? Da motoca, claro. Então, aí o cara vê uma porcaria dessa. E hoje em dia ele tá jogando VRzão da massa, realidade virtual então, 4K. Aí ele olha na minha cara e fala, porra, antigamente que era bom, cara. Cara, olha só, é foda, sabe por quê? Porque não era bom, mano. Então, eu vejo essas fotos dos minigames e me dá uma saudade grande, tá ligado? Dá uma saudade muito grande mesmo, porque eu lembro de... Tipo, você lembra que esses minigames tinham até uma perninha de metal atrás pra você deixar ele apoiado na mesa? Por mais que não desse nem pra jogar na mesa daquela forma. Porque eu me lembro muito de ir na casa da minha avó e ficar jogando, tá ligado? Era o que tinha. Isso aí devia ser uns R$20 na época no camelô, né? Eu usava uma bateriazinha de relógio, lembra? Cara, é o clássico ir na feira, mandar um pastel e voltar com o minigame. Você não sabe nem o que aconteceu, tá ligado? E eu pensei, eu comprei um videogame na feira, maluco. Só que aí que tá, né? Aí que tá. Hoje em dia... É curioso, eu tenho essa lembrança muito, muito forte dos minigames e tal. Só que hoje em dia eu fui ver vídeos e resenhas dos como é que se diz? Desses minigames mais, né? O caso Tiger Handheld, que é esse que você tinha, que tinha Mortal Kombat, tinha Sonic, caralho. E, mano, é muito escroto, mano. Sim, não tem... É muito A jogabilidade, escroto. Ela é baseada em desviar das paradinhas, né? Isso que é a pegada. É quase todos, são só... Ou simplesmente... pegar uma paradinha que cai, sabe? Não é nada... É, pegar uma paradinha que cai... Tem, os gameplay clássicos. É desviar de uma parada ou tentar pegar a parada que vem caindo. E variações disso. Tinha um de luta que eu me imagino que não deve ser essas coisas todas também. Mas hoje em dia eu tava assim, porra, o que deu, hein? Os Tiger Handheld. Isso no Brasil era sinal de status, né, mano? Que não era todo mundo que tinha. Sim, sim. Era bem mais. Antigamente, caro. Videogame, joguinhos eletrônicos. Geral, né? Era hobby de classe média alta, cara. Pobre não conseguia manter. Hoje em dia ainda tá bem mais acessível, tem promoções e tudo mais. E até mais opções, sabe? Você ainda tem um Mega Drive, por exemplo, sendo vendido no mercado brasileiro. Oficialmente, bem mais barato. Sim, sabe? É um Mega Drive que vem com os jogos instalados na memória. Exato. Né? Que funciona com as. Como é que se diz? Com os. Com as TVs atuais e tudo mais. Agora, cara, eu vou te falar um negócio. Tem um desses minigamezinho, inclusive, aqui, ó, outro link no post, que esse link vai ser cheio de foto. Hoje você tem que realmente entrar no hbdia.com pra ver as fotinhas. Tem um minigame, esse aqui eu cheguei a ver muito pouco, eu tinha até esquecido, minigame do Game Boy, olha aí, ó. É um minigamezinho de feira, mas no formatinho de Game Boy. Pô, esse aí eu preciso da minha coleção. Solta. Pô, chaveirinho bonito, cara. Deixa eu ver aqui quanto é que custa no eBay. Ah, nossa, lá vai, o lixeiro. O acumulador tá impossível. É, porra, é difícil. Eu vejo essas merda, micro Game Boy. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não, acho que o nome é Mini. Mini Game Nintendo. Deixa eu ver aqui. Mini Game. Porra, Mini Game era legal, porra. Vai. Olha, ó. 30 conto por um pacote com 3, é isso? Tá certo? Oh, bonito. Bonitinho. Você bota no chaveirinho, como se eu já não tivesse... Porra, tem Donkey Kong Jr., porra. É o Donkey Kong clássico do Game & Watch, mas num formato de chaveirinho, porra. 15 conto? Honesto. Honestíssimo, mano. Não é aquela coisa toda, mas, porra, é o oficial da Nintendo, eu acho, né? Porque esses chineses não estão de brincadeira. Chinês é foda. Mano, chinês, você é louco. Chinês faz a cópia do próprio chinês. O ser humano, tá ligado? Mas eles estão fazendo isso mesmo, por isso tem 2 bilhões de pessoas. Chega lá, mano, você é o quê? Um clone chinês. Mas, Evandro? Sim. Vamos pras notícias. Bora. Evandro, aconteceu um negócio complicado lá em Miami. Sempre acontece, Miami. Sempre acontece. A Flórida é curioso que, né, o sul dos Estados Unidos e o sul do nosso país, nosso Brasil, tem muito em comum em relação a notícias bizarras. Porque a galera da Flórida, às vezes, são que nem... São os paranaenses dos Estados Unidos, nesse sentido de fazer bizarrice, cara. Olha só. Inclusive, no mapa... Vamos falar logo agora? Rapidamente, antes que a gente esqueça. Rapidamente. Pois é, que a gente esqueceu. Era pra ter mencionado da última vez. Eu falei, acho que 2 programas atrás... que alguém devia fazer um mapa interativo pro MPB pra ir colocando onde acontecem as notícias bizarras. Isso até me dá uma motivação de fazer mais programas pra ir populando todo esse mapa. Populando o mundo com bizarrices. Pois é, pra ver onde acontece mais bizarrice, onde acontece menos bizarrices, né? E aí a gente recebeu 2 pessoas que mandaram isso. Um leitor que eu não tô lembrando, um ouvinte que mandou anteriormente, que eu não tô conseguindo lembrar agora. Ele mandou uma versão um pouco mais... Cadê a versão que ele mandou? A versão mais... sabe. Tá no Skype. Aqui, não, achei. Puta, é Manuel o nome do brother? Vou colocar as 2 aqui, peraí, ó. Deixa eu já inserir aqui o link pra... Ah, é um cara que sempre tá no Telegram também, mano. Puta, agora que eu esqueci o nome do brother, eu sei que ele vai se identificar ou no Telegram ou nos comentários. E aí a gente esqueceu, porque a gente tava... Ao vivo, vou mandar mensagem no Telegram. Ah, mandei. Aí, a gente tá gravando o cast aqui, ó. Quem é que mandou o nosso mapa interativo lá das notícias? Solta o nome aí pra gente falar aqui na gravação. Tenho quase certeza que é Manuel. É Manuel Razioli. Alô, Emanuel Razzolini, é esse aqui, quer ver? Pô, tô a fim de comprar esses minigamezinhos. Qual é o nome? Mini Classics é o nome dessa porra. Mini Classics Nintendo. Tivemos primeiro, Izzy, a primeira versão do mapa enviado pelo nosso amigo lá do grupo do MPB, o Emanuel Razzolini. Uhum. E agora recebemos uma versão um pouquinho mais cheia de frufru. Então, na semana passada a gente esqueceu de mencionar o mapa do Emanuel Razzolini. E aí, o que acontece? Nesse entretempo, né? Tá, existe a palavra entretempo? Acho que não. No meio tempo, acho que é a palavra que eu tava pensando. Neste meio tempo, o João Ricardo, @JoãoRicardo_RM, mandou um mapa bem assim, next gen, tá ligado? Olha o mapa que o cara fez. O cara fez um remix, um remaster. Olha isso, mano. Você carrega o mapa, tá? O link no post aí. Você carrega o mapa e já começa a rir. Porque o cara colocou todas as piadinhas internas. O mapa começa a carregar. Não vou nem falar pra não estragar a surpresa, né? Aí ele bota lá no topo, tem lá o que é o MPB, tem uma fotinha nossa. Ele pegou a minha pior foto, inclusive. Mapa interativo de notícias bizarras do melhor podcast do Brasil. Você pode filtrar por episódio. Aí ele botou até a carinha do Jurandir lá. Eu quero ver tudo, mano. A foto, agora que eu vi quando você clica com o MPB, a foto é muito boa. A sua. A minha ele pegou do então... Ele pegou a foto bacana, a minha ele pegou a mais escuta que tinha. A mais lixeira. Você pode procurar pro local, tem aqui... ele fez um trabalho muito bem feito, cara. Tem aqui os endereços direitinho, ouvir podcast, ver local. E ele pode ter o nome de quem enviou. Mano, puta não, que o cara pariu. Teve um trabalho do demônio, mano. Você é louco. O cara teve um... Nossa, mano, porra. Só tem que ver com ele, tem uma opção ali de enviar notícia. Uhum. O cara coloca em qual podcast ele aparecer. Filtrando, como é que é? Eu não sei, mano. Cara, eu tô embasbacado com o trabalho do João Ricardo. João Ricardo, puta que pariu, mano. Parabéns, João Ricardo. Bem pra caralho. Sua vida tão bem quanto você fez essa parada aí, mano. Puta, exatamente, que você faça tudo na sua vida tão bem quanto você fez isso aqui. Porque, porra, mano, ele botou tudo bonitinho, link, local, citado no programa, aí o programa que apareceu. Porra, mano, o nome de quem mandou a notícia ficou sensacional. Entra aí, o link é grande, né, que é mapa. Eu vou botar o link aí, porque é mais fácil. Link no post. Prestigiam o trabalho foda do João. Foda pra caralho. Mas voltando aqui, ele vai ter que agora adicionar essa mais uma de Miami, da Olha Flórida aí no mapa. Miami correndo atrás do Paraná e do, sei lá, qual o segundo lugar que tem mais odio. Dá pra ver aqui no mapa? Ficou fácil de ver aqui qual que tem mais? Mano. Deixa eu ver aqui. Ó, ali pra cima, na China, não clica aquilo ali. Na China, deixa eu ver aqui. Dá pra dar uma bisoiada aqui por cima? Na China tem alguns, China, né? Tem na Europa tem alguns. Na Inglaterra teve três já, né? Vamos aqui nos Estados Unidos. Ah, ali em Nova Jersey teve três também. Já que a gente tem ouvintes maravilhosos, que nem nosso amigo que fez o mapa aí, o João Ricardo. Eu vou pedir já de agora pra vocês fazerem aquele... O ranking? Exatamente, fim do ano, isso. Fim do ano é época, época das listas, de caralho, retrospectiva, não sei o quê. Sim. O cara tem que fazer gráfico. Caralho, no Rio, mano, no Rio tá ganhando. Olha aí, vai no Rio de Janeiro aí. É gráfico por continente. Qual continente com mais bizarrice, segundo o MPB? Caralho, sensacional. Cara, no Rio, eu acho que no Rio, sabe o que foi? É por causa das Olimpíadas. É, a gente fez especial Olimpíadas, logo. É, porque teve na Barra da Tijuca aqui, ó. É, das Olimpíadas, Jacarepaguá não, foi... Todas são Olimpíadas. Não, não foi não, tem um da Oi, coloca funcionários pra dividir cama até que é processado. Você fez a cara pagar. Bom, o bom desses mapas é isso. A gente começou a ver as notícias e ri de novo. Isso, tá isso, mano. Porra, muito bom, João. Porra, puta que pariu, ficou muito massa, mano. Muito bom mesmo. Mas vamos voltar aqui. Mulher processa prisão de Miami por prendê-la em cela com 40 homens. Caralho, e o cara. Eu vacilo, já tava, e esse cara da Oi aí que dormiu com o brother achou ruim, mano. E a gente achando ruim o cara que dormiu com um amigo do trabalho. Imagina aí, tá louco. Você é louco. Puta que pariu. Enfermeiros afirmaram que ela era um homem após suposto exame. Mãe de três filhos, Fiordalisa Pichardo de Veloz, foi detida em 2013. Caralho, enfermeiro troll. Pois é, agora ela tá processando os caras. Ninguém explica como pôde ocorrer tal confusão, mas uma dominicana está processando o sistema penitenciário de Miami por ter sido confundida com um homem enviada a uma cela masculina. Puta, é advogada, senhor. Nossa, advogada, tava tão fodida. O cara falou, grande merda que a senhora advogado. Entra, vai pra cela aí. A advogada dominicana Fiordalisa Pichardo de Veloz, mãe de três filhos, foi presa em novembro de... Você sabe uma coisa? Eu conheci um brother, quando eu fui... Ela é dominicana, né? Vou até entrar no Facebook aqui. Eu conheci um cara na República Dominicana que o sobrenome dele é Pichardo, mano. Cara, deve ser um sobrenome não comum lá nesse país. Será que era tia do cara que eu conheci lá, mano? Vou perguntar aqui pro cara. Já pensou, mano? Eu vou tirar o primeiro nome dele pra não... Meu nome dele é Brimauri Pichardo, um cara que eu conheci lá no hotel, gente boa pra caralho. Um dos poucos que a gente foi em baixa temporada, né? Então não tinha muito... Foi meio pai até por causa disso, porque em baixa temporada é muito pessoal local. E o pessoal local vai com família, não tá se divertindo, não tá no clima galhofa, entendeu? Você vai, tipo, quando vem um monte de outros turistas americanos, é mais festa, tá ligado? O pessoal conversando, o pessoal local fica muito na deles, mas enfim, voltando aqui. A advogada dominicana Fiordalisa Pichardo de Veloz, mãe de três filhos, foi presa em novembro de 2013 por um crime veiculado ao narcotráfico e ficou em uma cela com 40 homens que a intimidaram e a ameaçaram de estupro durante 10 horas. Que horror, mano. Você vê que não é só o Brasil que o sistema carcerário é zoado, então, hein, mano? Porra! De acordo com o processo... Mano, caralho! De acordo com o processo apresentado nessa... Ela, mulher, deu sorte ainda por cima, hein, mano? Que puta que o pariu. De acordo com o processo apresentado... Sorte é um conceito relativo. É, mano. Não, eu digo, deu sorte de, tipo, não ter rolado nada, mano. Não ter sido nada mais grave, né? É isso que eu tô falando, deu sorte de não ter ficaram só ameaçando, não é realmente... Não que isso seja de boa, mas antes isso do que os caras de fato... De repente o que acontece é porque, tipo, você sabe que no sistema carcerário a galera tem ódio de estuprador, né? Então, de repente alguém falou isso, mas aí os outros apareceram pra, né, pra apaziguar os ânimos e se meteram, né, impedir a parada de ficar ainda pior. De acordo com o processo apresentado nessa semana em um tribunal federal de Miami, uma avaliação médica no momento de sua detenção determinou que Pichardo tinha características de homem que não tradicionais. Isso, entre aspas. Características de homem não tradicionais, maluco. Primeiro que tá errado a construção. Foi os brothers da enfermagem. Primeiro que essa construção de frase, eu não sei se eu que tô ficando analfabeto aqui, mas a gente sempre acha algum problema. Porque olha só, ela falou, na frase diz: características de homem não tradicionais. O objeto da frase não tradicionais parece aplicar ao substantivo que veio antes: homem não tradicionais. Eu teria escrito. Não, homem não tradicionais, no plural ainda por cima. Eu acho que isso ficaria menos ambíguo se fosse características não tradicionais de homem. Não sei. Consultados pela AFP, os advogados da Dominicana de 54 anos, cara, a advogada contatou outros advogados, não por cima. Vai ser um mega inception. Meu, eu achei legal porque eu não sei o que significa AFP e aí não tá explicando. E não explica também. Diferente da outra notícia lá que explicava o que era PM. Pode crer. Esse processinho vai vir super a galope, hein? Porra. Caralho. Processinho da própria advogada vem. A advogada processa. Vem de Ferrari, não vem a galope. Vem de avião. É. Consultados pela AFP, os advogados americanos de 54 anos não explicaram quais eram essas supostas características. Três enfermeiros do Departamento de Correção e Reabilitação de Miami-Dade a examinaram e... Três ainda por cima? Mano, sabe o que é foda? Assim, eu nunca fui preso, graças a Deus, ou por sorte. Ainda? É. Aí, o que eu acho que se um dia o cara for preso, não tem que ter um exame pra ver se é homem ou mulher. Tem que pegar o documento do meliante, mano. É, pois é. De repente ela não tinha, não sei. Tá escrito lá, tá ligado? Mano, eu não sei como é que... Você sabe o que é? Mano, é a galera do Trump. Viu que a mulher não era americana. Aí, malditos imigrantes. Não, mas isso foi em 2013, porra. Não, mas essa galera tá lá até hoje, certeza. Ah, sim, é verdade, é verdade. Depois, três oficiais da prisão a reclassificaram como homem, dado que inicialmente havia sido identificado como mulher, e ordenaram a sua transferência a uma cela masculina. Ou seja, olharam a mulher e falaram, porra, a mulher, claro que vai pro setor feminino. Aí chegaram esses três aí, três enfermeiros ainda por cima, não sei como que passaram, conseguiram seus diplomas. Cara, isso aí deve ser 5 diplomas de MIT de enfermagem, de anatomia, de biologia e de oftalmologia, hein? Olha, vai vendo. Como assim, mano? Dado que inicialmente havia sido identificado como mulher, e aí ordenaram situações na cela masculina. Após o exame, entre aspas, realizado por um enfermeiro no condado de Miami-Dade, foi determinado que Pichardo tinha órgãos reprodutores masculinos e foi enviada a uma instalação de homens. Será que ela é uma hermafrodita ou alguma coisa do tipo? Os caras não... Não é possível que o cara vê uma buceta e pense que é uma piroca! Como assim? Três! Se você procurar nos X-Videos da vida ou nos fetiches de fetiche que malandro tem aí, porque eu particularmente não acho bonito, tem umas mulheres com... Como diria o Lula, tem umas mulheres com grelo duro. Será? Só pode, não é possível. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que três enfermeiros. Uma mulher teria que ter o clítoris, né? Que é o nome correto. Sim, sim, sim. Um pouco avantajado pros caras confundir com uma piroca, realmente, maluco. Eu não consigo pensar em nenhuma outra. Como assim, mano? Pois é, três negros ainda, três nós cegos. É, foi. Elas viram alguma coisa ali que aparentemente não era pra estar, que está lá, porque a mulher, né? É uma mulher. Essa identificação foi escandalosamente errônea, escreveram os advogados do processo. Pichardo é muito feminina e não tem qualquer característica que possa remotamente confundi-la com um homem, acrescentaram. Três caras acharam que era um homem, não tem... E um era enfermeiro, uma era mulher. Na real, isso aí sabe o que deve ser? Aquela galera... A gente trabalha junto no mesmo setor, tá ligado? De novo, vamos trazer nosso amigo Jurandir aqui pro exemplo. Eu, você e o Júlio trabalham no mesmo setor e a gente confia cegamente um no trabalho do outro. Aí um faz a cagada, aí o cara fala, os caras falou que é homem, é homem, tá? É tudo nosso, tá ligado? Passa não é possível, mano, que três pessoas iam fazer esse erro. Eu me recuso a crer, não é possível. Não, pior. Ao ser confinada em uma cela com outros 40 réus, foi submetida a ameaças, abusos e possíveis estupros. De acordo com o processo, um oficial da prisão lhe disse em espanhol quando aprendeu: sorte se tiver viva amanhã. Caralho, esse cara tava de sacanagem, mano. Esse cara tava na malícia. Depois, se viu forçado duas vezes a que examinassem e fotografassem suas partes íntimas. Finalmente, foi enviado a uma cela solitária onde temeu por sua vida. Quando os guardas homens a obrigaram a se despir, a olharam de forma desrespeitosa e a fotografaram de forma vexatória. Que horror, mano! Cerca de 10 horas depois dessa experiência, as autoridades penitenciárias reavaliaram seu caso e reconheceram seu erro. Pichardo continua sofrendo angústia emocional, medo por sua vida, desesperança, medo por sua segurança e medo de ser estuprado. Isso é uma parada que a pessoa vai ficar traumatizada para resto da vida. Você é louco, mano. Que horror, mano. Mano, se eu sou preso por engano, por algum motivo, sou colocado no cilindro com um monte de vagabundo, me jogam na solitária, isso aí já seria suficiente para traumatizar o cara. Imagina ainda com esse elemento de medo de ser estuprada por cima, sim, de tudo. Caralho. Além disso, a advogada, que é funcionária pública e já foi vereadora da cidade de Bonal, imagino que na República Dominicana, foi humilhada após a divulgação de sua experiência. E ainda por cima isso cagou a carreira da mulher, né? Exatamente. Caralho, mano. Sob as acusações de privação de seus direitos constitucionais, negligência e violação da privacidade, Pichardo pede uma indenização de $750 mil. Tá pouco ainda. Isso que eu ia falar, tá pouco ainda, cara. Porque nos Estados Unidos você escuta, lá o pessoal chama de país do processo, né? Qualquer coisa, todo processo e ganha. Qualquer coisa média. Tá na cara. Tipo, não tem como ela não ganhar, sabe? Vai chegar pro juiz. Aconteceu isso, por quê? Falaram que eu sou homem. Tipo, não preciso provar mais nada, tá ligado? É isso mesmo, os caras falaram que eu sou homem, então é isso aí. Me confundiram com, olha só que confusão, hein, rapaz. Que sacaninhas esse pessoal. Porra. Da judiciária. Olha lá, ao longo de alguns meses as autoridades... O pior é isso, ao longo de alguns meses as autoridades retiraram as acusações e a mulher voltou à República Dominicana. Literalmente, o pior é o seguinte, ela foi presa por engano ainda por cima, você tá vendo, né? Que nem acusada de nada ela foi presa, toda essa merda, a mulher inocente, mano. Você é louco, ela pediu pouco, ela devia pedir uns 5 minutos. Pediu pouco, mano. Prenderam a mulher por engano, despiram a mulher, tiraram foto, jogaram ela na prisão com outros meliantes, com um bando de homem. A mulher ficou sendo ameaçada de estupro. Você tá louco, mano? Pediu pouco. E se pagarem só 750 mil, saiu barato. Aí os comentários, né? Uma turma gosta, sempre. Tem mais 300 comentários. Caralho, olha lá. Cara idiota, Clayton Santos. Pra mim é homem. Aí pelo menos teve 34 negativações. Aí o Luciano responde: se tem pinto é homem, fim de papo. Como assim, mano? Não é isso que tá sendo questionado, tá ligado? Ah, tá uma discussão aqui sobre se a mulher talvez era uma fadiga. Ó, filtros populares. Aí tem o primeiro comentário do M. Martins. Imagina o grelão. Pois é. Nega é muito maldito, mano. Nega é foda. Ronaldo Fenômeno ficou curioso. Que merda, mano. Vamos agir. Cadê? Nossa, eu tive que achar alguém falando do governo. Sim, exatamente. Alguém falou isso no... Eu não sei se foi no Telegram. Acho que foi no Telegram, não foi no Twitter. Ah, que o teorema deveria ser o teorema de Pitágoras. Muito bom. Pitágoras. Vamos ver aqui. O primeiro comentário é, pra mim, é homem. Isso nos recentes. A gente vai nos populares ou recentes? Populares, né? Acho que é a voz do povo, né? A voz dos populares. É populares. Então, vamos lá. Um, dois. Não contando as respostas, como sempre. Um, dois, três... Não tem quatro, Isabelle, cinco... Tem o cara falando, criticando o governo americano, né? Lógico. É. Ele fala assim, isso no... que, o terceiro comentário, Rosana Lima. Que lindo, pra quem fala que os Estados Unidos é um céu na Terra. Sim, pois é. Mas, cara, quem acha que os Estados Unidos é perfeito é o cara que tá muito não antenado. É porque o cara tá comparando com o Brasil, né, Isa? Pode crer. A gente mora no país terceiro mundo. Você pegar qualquer país de primeiro mundo, que tem também problemas, aí é lógico que lá tudo é bom. Mas fica parecendo menos, né? Então. É que a gente fala, caralho, parece que é o Japão. O Japão é fodido, tá ligado? Só que o Japão tem um trabalho de 12 horas por dia. Pode crer lá. Imagina o brasileiro que se mata pra trabalhar 8, como a gente já falou aqui recentemente. Complicado. Olha, eu espero que a mulher, como é o nome da mulher mesmo? Flor dele. Esqueci agora o nome da mulher. Fiordaliza. Fiordaliza, se você estiver ouvindo o melhor podcast do Brasil, a gente tem que fazer uma filial lá no melhor podcast da República Dominicana. Eu espero que você ganhe essa grana aí, porque saiu barato ainda. Próxima notícia, Easy, enviada pelo Twitter pelo nosso amigo, @EasyNobre. Olha aí, muito bom esse cara. Foi, aconteceu em Santos. Pô, Santos também, se olhar lá no mapa, tem incidentes, hein? Os caras estão olhando aí, já vai... É isso, cara, vamos subir no pódio. É curioso que essa notícia, eu achei no G1 aleatoriamente quando eu tava vendo outra coisa, cara. É... O que aconteceu é o seguinte, lá em Santos. Homem ataca... Um dia de GTA, mais um dia de GTA da vida real. Homem ataca pacientes, sobe em caixa d'água e inunda PS em Santos, São Paulo. O que é PS? Photoshop? Pronto-socorro. Olha só. Homem teve surto durante atendimento e trocou... Caralho, a gente tá falando Carla. Do sistema carcerário americano, agora o sistema de saúde brasileiro. Homem teve surto durante atendimento, trocou socos em Praia Grande. Então não foi Santos, cara. Santos e região é o não, site onde está notícia. Onde teve o Santos? Não, ali em cima, Lívia. Ah, é. Santos e região, mas aconteceu tá em ali, Praia Grande. Cidade vizinha, A área de atendimento público ficou inundada nesta sexta-feira. O atendimento do pronto-socorro Irmão Dulce em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi suspenso. Caralho, tá uma foto aqui, desculpa, tirou a minha concentração, mano. Se for o que eu tô pensando. O quê? Caralho, a fotinha que tá aí embaixo, segundo parágrafo. Do sangue? É. Caralho. Esse maluco tava como, mano? Foi suspenso na manhã dessa sexta-feira, depois que um paciente quebrou parte da tubulação da unidade, dano que acabou inundando o local. Em seguida, o homem subiu até a caixa d'água que fica no alto do prédio. O cara tava Trevor. O cara entrou, manja quando aquelas missões que tem do Trevor que fica tudo na loucura? Uhum. Ele tava daquele jeito, tá ligado? Com aquela visão. O PS, irmão do... Pronto, socorro, irmão Dulce, que vamos aprender. Confirmou a informação ao G1. Segundo a assessoria, um homem chegou até a unidade no início da manhã, por volta das 6 horas, e pediu atendimento médico. Mas enquanto aguardava, acabou discutindo com uma gestante. Caralho, porra! Ó, tá maluco, mano. Pode discutir com a gestante, maluco. O cara tava discutindo com a grávida, caralho. No mínimo, ele tava cansado, a mulher tava sentada, tá ligado? É, pode crer. Ou ele tava sentado, a mulher chegou, ele não quis dar o lugar, mano. Brasileiro é foda. E com o marido dela, de acordo com as testemunhas, houve troca de socos. Caralho, ainda... tomara que essa criança esteja bem, mano, que a mãe dela tem uma boa história pra contar. Puta que pariu. Filho, quando você tava na minha barriga... Fui fazer o pré-natal e tinha um louco lá batendo na galera. Após o desentendimento, o homem se trancou no banheiro, ó, louco. Uhum. Quebrou a janela e seguiu para a área externa da unidade. Após o desentendimento, o homem se trancou no banheiro, quebrou a janela e seguiu para a área externa da unidade minutos. Olha depois. A foto. Mano, a foto é todo. Ele saiu, ele se fudeu inteiro. Que onde você quebra a janela? Sai vidro. E o que, que o vidro faz com a pele humana? Ele corta. E depois que corta, acontece o quê? Sangue. Então a foto que eu falei anteriormente, que tirou minha atenção do texto, foi justamente a parede branca. Toda melecada de sangue e a janela, que o cara, ele é bem magrelo pelo jeito, pra ter conseguido passar ali. Minutos depois, ele quebrou parte da tubulação, ele saiu cagando tudo. E subiu no alto da caixa d'água que abastece o PS, onde começou a arremessar pedras e ninguém passava no local. Mano, tava no modo Trevor. Tava insano. Cara, você imagina se esse cara tem uma arma. Ele devia estar drogado. Vamos continuar pra ver se eles falam. Um pouquinho. Ainda bem, tá vendo? Isso aí é pra você, amigo ouvinte, que a gente discutiu no outro podcast sobre o armamento da população. É o tipo de notícia que você tem que ler. Com os canos danificados, a área de atendimento da unidade ficou inundada e o atendimento ao público precisou ser suspenso. Mano, é um filho da puta. Porque além dele zoar tudo ali, não bastasse quebrar as paradas, danificar o patrimônio público, ele ainda... Sim. Tipo, teve que suspender a galera, parou o funcionamento da parada do posto de saúde porque o vagabundo tava na loucura. Logo depois, os médicos voltaram a atender na área de emergência. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados. Tinha que chamar um sniper. E cara, tava jogando pedra. Mano, o cara tava muito insano, mano. A área do local foi interditada. Segundo populares, o paciente pede a presença da... Pede, foda. O cara tá lá até hoje? Não, o paciente pede a presença da Defensoria Pública pra descer a caixa d'água. Eles botaram no presente. Ele tá lá até agora esperando a Defensoria Pública. Mano, imagina chega pro governador, tá? Aí, governador, tem um louco, governador de São Paulo, tem um louco ali na Defensoria Pública lá pra descer da caixa d'água. Vou falar, malandro, headshot nesse vagabundo. E aí tem as portinhas do lugar. Cara, o governador motivando Freitas. Não, bandido bom, bandido morto, amigo do. Da Charizard lá, como é o nome dela? Onde é que essa mulher anda, hein? Ela sumiu, sei né? Sei lá, falando bosta por aí. Aí tem as fotos aqui da cagada, mas, mano, é terça-feira, mais um dia no nosso glorioso Brasil. Cara, que insano. Olha o primeiro comentário, que bosta, mano. Ah, sim, Lóia. Ou a culpa do governo ou a culpa da região norte do país. Pode crer, né? A gente tem que expandir. Tem que expandir a nossa teoria de peterá. Corolário. Rosana Muniz, otário, trouxa. Você conhece, por favor, dê uma cotovelada nela pra mim. Pelo menos a negativação, você vê que a galera não concordou. Ainda, né? Ainda há esperança. Aposto uma Ferrari que essa praga é nordestina. Blá, blá, blá, blá. É um trouxa. Ainda fala nada contra, pelo amor de Deus. Mas até tem amigos que são, Como sabe que vagabundo contra, porra? Se você é brasileiro, alguma ligação com a galera do Nordeste você tem. Não adianta. Não tem como, tá ligado? Cara, mano, sem querer puxar sardinha pra minha brasa e tal. Mas, mano, os nordestinos construíram São Paulo, brother. Você acha que quem que ergueu os prédios, que misturou cimento? Porra, meus antepassados foram importantes pro desenvolvimento industrial dessa mola motriz, que é São Paulo. Então a gente teve um certo papel, né, na história de sucesso que é o São Paulo Rio. O Crazy comenta, aí sim, um dia de fúria. Aparentemente ele é um entusiasta desse tipo de ação. O Rafael Ramos concorda com você, manda um atirador de elite que resolve o problema. Resolve rápido. galera não tá muito... Vai matar o cara. Mas, mano, é foda, tipo... Imagina a situação. Você tá lá... Isso que é pro... isso... Coitado do segurança que sequer deve trabalhar armado, porque ele trabalha num simples hospital. Pois é. Tendo que apartar um maluco desse, tá ligado? Que louco. Não, é foda. Mano, bandido, cara, bandido, o segurança sabe como lidar. Porque ele pensa, porra, tem um treinamento, sabe? Ele vai, ah, o cara tá armado, eu vou fazer X, Y, Z pra deter o cara pra me defender. É complicado, mano, porque tipo assim, o cara... Você não sabe o que o louco faz, tá ligado? É, o cara tá totalmente insano, compadre. É complicado porque assim, a gente tem que... A gente ri, é engraçado uma situação GTA, mas na real, muito provavelmente é uma questão de saúde mental, né? De repente o cara tem problema mesmo, é esquizofrênico e tal. Então é uma situação que todo mundo perde, tá ligado? Tipo, as pessoas que estão... Vamos avaliar os comentários de novo. A gente já falou da trouxa aí que falou dos nordestinos. Aí tem um cara aqui, ó. Ricardo Souza. O cara se presta a criar um cadastro no G1, se logar, e aí ele comenta. Ele olha essa notícia e comenta: essa porra deve ser carioca, não é possível. Ai. Tipo, eu queria entender isso, sério. Tinha que vir o Atila, algum cara muito bom de ciências, tá ligado? Que entende, que consegue fazer uma pesquisa. Uhum. Pegar um maluco desse um dia, abrir o cérebro dele, que nem o Siler fazia no Heroes, lembra? Tipo, como o cara consegue ler uma notícia dessa e deduzir? Quer saber? Pro cara fazer um negócio desse, ele tem que ser carioca. Eu preciso comentar lá, tá ligado? Tipo, mano, não tem lógica nenhuma o que você tá falando, brother. Independente de ser carioca, baiano, canadense, tá ligado? Não tem ligação. O que o cara fez não tem ligação nenhuma de como... O cara tem problema, ele tem problema. De onde ele veio, tá ligado? E o nego se... Mano, eu acho muito curioso. A gente tá gravando podcast há 500 anos já. Sempre a gente vê o mesmo tipo de comentário cretino. E todas as vezes eu fico indignado da mesma quantidade, mano. Porque o cara, caralho, como assim tem que ser carioca? Deve ser carioca. É foda. Galera, é foda, mano. Foda também, Evandro. Sim. Quando você pega uma parada cara, eu tive uma experiência dessa recentemente. Eu pego uma parada casa, cara. Um carro e bate. Você entregou, você deu um spoiler. Eu ia entrar devagar, eu ia dar uma lubrificada antes de entrar, entendeu? O que acontece? Sim, O que você fez recentemente? O que acontece, né? Quando você compra uma parada, você tem uma parada que requis. Caralho, tá difícil. Que precisou de um certo investimento monetário. Sim. Então, o que que acontece? E você quer? Você já quebrou alguma coisa que era cara, que você tinha acabado de conseguir? Não. Muitas coisas muito cara, né, velho? Mas não, nunca quebrei. É raro quebrar alguma coisa. Eu quebro copo pra caralho, mas copo é barato. Prata, essas coisas, tá ligado? Recentemente eu recebi um celular pra resenhar aqui, da galera da GearBest, lá no site de compras. E eu quebrei o negócio, tipo, no terceiro dia. Eu te falei disso? Não. Eu recebi o negócio, né? E aí fui sair de casa pra pegar um negócio na loja aí de fotografia. E aí tava chovendo, eu escorreguei, tava com o negócio na mão. Eu caí de com o ombro no chão, né? E o celular escapou da minha mão, deu uma pirueta por cima da minha cabeça e se esbagaçou no chão, mano. Aí eu tive que mandar um e-mail pro cara. O cara me dá o celular de graça pra fazer a resenha e eu quebro o negócio menos de uma semana depois. Só que pelo menos eu quebrei um celular que me deram, né? Podia ser pior. Podia, por exemplo, ser o noivo que aluga a Ferrari para o dia do casamento e destrói o carro. Nossa, mano. A sorte é que carro alugado que tem pariu. Seguro, né? Ah, tem seguro, mas não é assim não, meu amigo. Se for você que vacilou, seguro não cobre. Seguro quem é para... Quem enviou a notícia? Quem enviou a notícia? Quem não vacilou e enviou a notícia? A gente falou os outros? Falamos, né? Foi o nosso brother Celso Pinto, aí, o advogado do melhor podcast do Brasil. Grande merda que você é advogado. Melhor advogado do Brasil. Grandes merda, até a gente precisar dele, tá ligado? Exatamente, o melhor advogado do Brasil, a gente já tem o melhor cachorro. Ele manja a referência disso aí? Do Grandes Merda? Aí, cara, pô, eu acho que espero que ele manja, que todos os ouvintes manjam, né? Porque, pô... Eu acho que tem muito ouvinte novo aí. Vamos botar aí, bota aí. DJ, solta aí o grande clássico Trote da Telerge. Sua mão no telefone? É 221. Peraí. Vamos escutar? Aí, gostei aí. Tá ficando, né? 3268. Não fala nem recebe chamado. Pessoal, uma hora atrás. É? Onde é que ele? Pergunta Assembleia número 10. Assembleia número 10? É. Muito estranho, pô. Amanhã não tem ninguém. Não tem ninguém? Não, mas amanhã não. Pô, você tem uma voz estranha, hein? É, meu filho? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Viado é tua mãe, seu Roberto. O que que há? Tá vacina aí, porra. Vai, tá direito, porra. Eu tô falando, você é a maneira de você falar, você é empregado da tele, já? Tô, claro. Mas não parece, tô te reclamando no telefone, você tá... Fala grosso, porra. Caralho. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. É viado, hein? Porra, tô aqui na porra... Chefe, é isso. Tô na telerge, trabalhando, sem tu falar voz fina, porra. Sim, voz fina é tua mãe, seu filho da puta. É pra você, chefe. Eu fico pra te arrebentar a cara, seu sacana. Quer chamar o chefe, sim. Pera aí, ô, Paulo José, pega um viadinho aí. Que filho da puta? Você tem voz fina pra ser um viado? Meteu cu, hein, pera aí. Eita. Vamos lá. Tem um moleque que atendeu o telefone aí, que eu estou reclamando um telefone, que fala que é um advogado. E disse, tem voz fina, parece viado, o que está acontecendo? Grandes merdas ser advogado. Depois que eu tô advogado, é viado mesmo. Ô, seu filho da puta! Olha... Vai chupar o cu da sua mãe, seu merda! Olha, seu mal criado. É muito bom, cara. Explica pra galera isso, o que que é? Trote da Telerge era um cara que passou um trote... Esse cara até morreu recentemente, né? Assim, recentemente, tem alguns anos. Luiz Pareto, advogado, e alguém passou um trote... Não, pra, os cara foi história dele? Porque, na verdade, assim, ele ligou pra Telerge, que é a companhia de energia lá do Rio de Janeiro. Uhum. E aí os caras fizeram algum esquema maluco lá que caía pros caras a ligação dele. Tem até. Então, foi, cara, que ligaram pra ele, sabe? Tem até. Na Wikipédia explica isso. No Brasil, o caso mais conhecido é do advogado Luiz Pareto, que caiu a um trote ao tentar ligar para a extinta companhia elétrica do Rio de Janeiro, a Telerge. O trote da Telerge foi um notório trote telefônico que se popularizou em todo o Brasil no final da década de 90. Cara, tem mais de 20 anos isso. Através de um arquivo MP3 que circulava pela internet. Na gravação, realizada ainda na década de 1980! Caralho, isso é louco. Mano, isso é muito clássico. O advogado Luiz Pareto. Ou seja, quando a gente ouviu. Essa porra já era velha. Era clássico. E esse cara, eu falei que ele morreu recentemente, né? Ele tá morto tem mais de 10 anos. Porra, então é recente. Ele, né? Morreu 6 de setembro de 2006. Tá perdendo um pouquinho. Na gravação realizada ainda na década de 1980, o advogado Luiz Pareto, acreditando ligar para a Telerge, então operadora telefônica do estado do Rio de Janeiro, foi vítima de um trote no qual um grupo de jovens dizia que sua voz era fina, que ele tinha voz de viado. Luiz Henrique de Carvalho Pareto nasceu blá blá blá blá blá blá blá. Então é isso, o cara ligou para o número que era da Telerge, ele ligou errado. Aparentemente essa galera já recebia muita ligação errada e já estava pronto com o gravador lá. Sim. E aí está um clássico dos anais internéticos do nosso Brasil. Mas voltando aqui pro noivo que aluga a Ferrari para o dia do casamento destrói o carro. O noivo Usman Ali alugou uma Ferrari Spider avaliada em 1.3 milhões de reais, ou milhão de reais, para celebrar o casamento com Sakina Parvin em grande estilo. Acho que tem até vídeo disso. Só que com apenas um dia após a cerimônia, Usman acabou perdendo o controle do carrão e colidindo contra a fachada de uma casa em Burnley, que fica em Lancashire, na Inglaterra. De acordo com os amigos de Usman, o recém-casado pode ter que pagar o equivalente a 245 mil reais. Nossa, vai Usman ter que pagar 1 milhão, mas, mano, acho que dá uma doída, hein? Pois é, ele, porque não foi perda total. Se bem que, vendo assim, até parece que foi perda total. Mano, não, isso aí o cara deu... Mano, mas o assim... Cara deu, assim, eu posso falar com, eu posso falar com propriedade, né? Porque eu tenho um carro esportivo. E carro esportivo, o cara, quando o cara vai sair de... Parou na placa de pare, ou então parou no sinal vermelho, o sinal ficou verde. Quando o cara vai dar aquela... Assim, é muito tentador dar uma arrancada... Com esses carros que tem uma potência maior, entendeu? E meu carro não chega nem perto o de uma Ferrari tá Spider. Um Fusca que demora... Pois é, o cara tá acostumado... Mais de 5 minutos? Exatamente, o cara tá acostumado com isso, né? Aí, o que acontece? Ele vai meter o pé no acelerador de uma Ferrari Spider e o carro sai voando loucamente, ele tenta controlar e aí ele dá aquela... Sabe quando o cara... Eu não sei se você já perdeu o controle de carro, mas é isso aí, você vira muito forte pra um lado, aí o carro vai muito forte pra aquele lado que você virou, você tenta corrigir, aí você faz o que eles chamam de overcorrect, aí você vira com tudo pro outro lado. E aí o que acontece é isso aí, prejuízo. Olha essa, Usman, que ainda mora com o pai, como é que você tem dinheiro pra alugar uma Ferrari, mano? Caralho, a não família tem... desse cara deve ser milionário. Pois é, tem uma grana. Não tem condição de arcar com os custos, informou o Metro, porque tem aí, né? É curioso que sempre que eu falo... Que eu leio o metrô aqui, o metro, que é que eles chamam de metro, né? O pessoal fica surpreso que existe aqui. E eu sempre fico surpreso que existe aí, que existe no mundo inteiro, na verdade. Pois é, a gente falou disso em off recentemente, né? Acho que foi justamente comentando alguma notícia. Mas, cara, a gente falou também lá no 99, recentemente, numa abertura sobre os custos de casamento, o qual o senhor Zinob se posicionou como um desiludido em relação ao amor, que a pessoa gasta pra caralho quando ela vai casar, né? Sim, aqui eu até falo que, mano, tudo, eu já acompanhei vários amigos que casaram e tal, e uma época eu também trabalhei com fotografia de casamento, filmagem, essas coisas. Tudo começa na base do... Acho que eu sou o único, eu acho que eu sou o único cara a... Como é que se diz? Com câmera, câmera DSLR, né? Câmera profissional ou semi-profissional, né? Porque tem gente que fala que a 70D não é profissional. Que nunca trabalhou com casamento, filmagem de casamento, então... É porque como aqui é muito caro, o malandro pra ele comprar uma câmera dessa, ele tem que fazer ela se pagar, tá ligado? É, pode crer, pode crer. Então quem tem esse tipo de câmera normalmente... Ou é porque vai fazer vlog e gosta muito, já tá, tem uma graninha, ou porque o cara tem que fazer um trampo pra se pagar, que foi justamente o meu caso. E aí, cara, assim, tudo é no milhar. Você fala, ah, vou fazer, sei lá, o aniversário do Kevin aí, com a sua família. Aí você quer uma decoração de aniversário, custa $700. Só que se você for fazer a mesma decoração, em termos de tamanho, estilo e tudo mais, só que for um casamento, já vai custar $1,000. Tipo, nada é menos que 1,000, tá ligado? Qualquer bosta. Tinha um brother meu que falava, mano, não aguento mais. A mulher foi ver flor, caralho, pra igreja. Mas porra de umas flor, 2,500. Ninguém nem vai... Mano, e é verdade, tipo, a flor, beleza, vai ser bonito. Mas vai ser ali na hora da cerimônia e a galera vai embora, sabe? Como você vai deixar 2,500 numa porra de uma flor que vai ficar na igreja? Não é nem na decoração da festa e tudo mais. Pois é um pouco, talvez, desnecessário, vamos dizer assim. Sim, mas a turma... É aquele esquema, né? Mulher tem toda essa... Ai, meu Deus, o casamento é o momento único da vida. E nego sabe que o valor sentimental que tem esse momento, então a galera dá uma enfiada de... Porra, tem cara, eu já vi... Cara, é complicado porque, assim... Ah, você quer falar? Não, mas se liga, ó, sobre foto. Cada um cobra o que quer e paga o que quer. Só que eu já vi orçamento na minha mão, o PDF do maluco no e-mail, o cara cobrando 25 mil pra fazer só a foto, mano. Eita porra. Pô, uma pessoa física ganhar 25 mil num trabalho, ele tem que ser muito. Mano, sei lá. É o que eu falei. Você cobra quanto você quer e se tem gente que paga, sucesso. Só que assim. É, isso aí é. Foda, isso aí é... mano. Como é que se diz? O mercado, o livre mercado é isso aí. É, isso aí. O cara tá oferecendo. Parabéns, além das suas fotos ser foda, você é um gênio da venda, sabe? Só que, mano, o nosso amigo aí do carro, ele com certeza gastou uma grana. Porque, como você falou, ele morava com os pais. Aí o cara já começa. Porque aí ele não vai morar, ele, a mulher dele e os pais, aquele fundinho do casa da sogra, que todo brasileiro faz. Puxadinho, é. Aí o cara já começou o casamento dele com menos 245 mil. Que é o que ele vai ter que pagar da Ferrari. Se fudeu bonito. Puta que pariu, hein? Deu. Mas aí aqui, ó, o Márcio Rodrigues, rapidão, o único comentário que tem nessa notícia, coitado. Ele fala o seguinte: que começo de casamento? Começou a vida de casado com uma dívida provocada por sua vaidade. Precisava alugar um carro tão caro? Olha aí, ó. Fica o questionamento. Se fudeu pra deixar de ser otário. Eita, caralho! O que foi? Saiu o trailer de Guardians of the Galaxy 2. Só do link. Caralho! Me arrepiei todo aqui. Eita, para. Paralisou rapidamente a gravação aqui ao vivo. Breaking news! Caralho. Saiu o trailer. Quando é que vai datar o programa? Mas foda-se, você não preocupa com o negócio de datar o programa, não, cara. Preocupa sim, você só fala dessa merda. Datar o programa? Quem fala isso é o Jurandir sempre. Lá no 99, você... caralho, vai datar. Não, eu só falo isso porque eu sei que o Jurandir se preocupa. Eu não me preocupo porque eu ouço podcast antigo e eu acho legal ouvir as coisas que estavam acontecendo naquela época. Pra fica mim, como se fosse uma cápsula. Olha, assisti. Solta o link. Eita, ano que vem. Pô, esse filme é bom, hein, mano. Porra, muito bom, mano. A nave, acendendo aqui as luzes, tudo ali. Bonitinho. Spacesuits for Emergency or for Fun, escrito embaixo, obviamente, pelo Peter Quill. É a mesma letra dele da fita. A musiquinha lá, o Gachaka, o Ga. A menina, qual é o nome da menina? Gamora. O Capitão Uhura, Gamora. Uhura do Star Trek. Quem é esse malandro? Acho que é o Drax, não? Drax? Acho que não, hein, mano. Neste verão, ela puxa uma espada ali, vai correndo. O Yondo. Unga, Chaka, Bunga. Olha, aquela mulher, aquela vilã do... A irmã dela, pode crer, esqueci o nome dela. A Milano, que é a nave espacial. Começou loucura. Won't Save Itself, olha lá. A mesma música. Sim. A música que ele dança no primeiro. Olha lá. Cara. Essa armadurinha dele é muito maneira, né, mano? Muito, mano. I get it, yes. I am a dancer, Gamora is not. You just need to find a woman who is pathetic. Like you. Thanks, buddy. No. You need a hug. Just like you. Porra, mas nem uma situação, né? Porque cadê o Groot, caralho? Cadê o... Ah, foi só um teaser, foi só um teaserzinho. Não, mas tem que aparecer o Rocket Raccoon, porra. Cadê? Aí, olha lá o Rocket, aí sim. Ah, o Baby Groot. Oh, muito foda, mano. Que ah, lindo, muito bom. Mas eu vou pra caralho. Cara, esse filme é bom. Voltando. A gente falou aí do nosso amigo da Ferrari que se fodeu. Quem também se fodeu? Na notícia enviada pelo, e estou falando pausadamente, para conseguir abrir a DM onde o Luiz enviou e teu nome, cara, aí, pelo, ah, como eu vou esquecer, a Underline. Ah, grande brother, a Underline, um patrimônio da internet brasileira. Manda, manda 50 notícias por semana. Pode crer. Essa aqui é muito boa, mano. Você tá ligado? Antes do MBB acontecer, ele já era muito, ele é um entusiasta de notícia bizarra. Sim, sim. Ele tá sempre tweetando as notícias bizarras e tal. Ele é um cara, falando Underline, o Underline do MRG, é um bom perfil, pena que tá... Outro brother, gente boa pra caralho, sempre muito prestativo. Sim, ele ajuda pra caralho, ele é foda. É, inclusive então... esse mapa que o João fez é o tipo de coisa que eu imaginaria o Underline do MRG fazendo, underscore, Underline é o Raul. Sim, sim, a notícia dele, de onde que veio, foi nos Estados Unidos, tá bom. Direto dos Estados Unidos, o cara fez uma gracinha ali na manchete, que é a seguinte: ele esqueceu a chave e resolveu entrar pela chaminé, mas ficou entalado. Aí já começa com a foto maravilhosa, que são os bombeiros tentando... Puxando o cara todo fudido de carvão, será que porra é essa? Fumaça da chaminé. É Fuligem o nome disso aí, eu acho. Fuligem, pode crer. Aí o cara, o redator engraçadinho, ó. A dúvida é, como é que o Papai Noel consegue fazer essa proeza de boa? É a legenda da foto. Aí tem a notícia aqui, ó. Deve ser bem caro contratar o serviço de um chaveiro em Tucson, nos Estados Unidos. Pelo menos é a impressão que dá quando conhecemos a história do sujeito que ficou 4 horas entalado na chaminé. Tá, mano, 4 horas entalado. Cara, no sol. Eu teria ficado desesperado. A gente falou aí no começo do cast do calor, tá ligado? Eu tô gravando aqui suando. Pois é. A Arizona é um estado quente, mano. Você vê que os caras tão tudo de camiseta. É, o céu azul. O céu azul, mano. O céu azul pra caralho. Bonito. Deve estar o sol, malandro. E ele todo sujo ainda, fudido. Puta que pariu. 4 horas, mano. Eu tô me sentindo aqui agoniado. Só de ler isso aí. Segundo o canal de TV... Kagan 9, ó, oh, que belo nome. Kagan 9. Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, ficou preso do lado de fora da própria casa porque esqueceu as chaves lá dentro. Em vez de contratar um chaveiro, o rapaz decidiu que iria dar uma de Papai Noel e entrar pela chaminé. Cara, mano, vacilo isso aí, absurdo. Seleção natural. Jumento, né, caralho? Jumento do caralho. Qualquer um, a gente mesmo, que não é miúdo, você olha qualquer buraco e você fala, opa, não passa aí. Você já fica quieto. É porque a gente já tá acostumado, justamente por não sermos miúdo. Mas, mano, caralho. O cara, ele tem que fazer essa avaliação. Por mais que ele seja magro, ele tem que olhar, dar um bizu e falar, caralho, acho que não vai entrar. Aparentemente não fez. Então, o rapaz... Aí, ó, o cara também teve essa mesma percepção. O rapaz era bem magricelo, mas o problema é que a chaminé era muito estreita. O vizinho escutou os gritos por socorro e chamou os bombeiros. Apesar de ainda estar entalado, o sujeito ainda conseguia tocar o chão com os pés. Ele ficou só com o pé... Caralho. Ele passou, a cintura deu aquela entalada bonita, aí ele ficou só com o pezinho relando no chão, mas caramba. A entalada é sempre assim, o cara vai passando, opa, tá indo de boa, aí chega uma hora o cara se fode. Com muito cuidado, os bombeiros retiraram o rapaz, que apesar de ter saído completamente sujo de cinzas, não teve nenhum ferimento, saiu no lucro. Mesmo assim, ele foi levado para paramédicos para um check-up no hospital. Aí vem de novo o stand-up do roteirista da notícia aqui, ó. Se um magricelo desses fica entalado na chaminé, como será que o Papai Noel gordo daquele jeito faz para passar direto? E como é que ele não fica sujo de cinzas? Mano, o cara é o José Graça. Não, pode crer. Aí tem várias fotinhas aqui na galeria. Ah, tem várias fotos e várias fotos de notícias relacionadas à galera presa, tá ligado? Tem a foto dele e tem outras notícias de povo se prendendo também. Cara, já aconteceu algo parecido com vocês? Não, né? Se ficar preso em algum local? Não, mano, nunca. Nunca tentei passar por nada. Eu, quando era moleque, eu contei isso 99 vezes. Quando eu era moleque, eu morava numa casa que... Eu não sei qual exatamente era o problema, que dava com a porta. Mas meus pais tinham que me passar pelo... Sabe qual é aquela janela basculante, eu acho, que o vidro vira, né, horizontalmente? E aí meus pais me colocaram pela janela, eu descia com 5 ou 6 anos e eu ia lá correndo pela casa pra abrir a porta, mano. Molequinho, tá ligado? Caralho. Eu esqueço qual era o problema que dava com a porta, mas isso acontecia com frequência. Então, uma vez aconteceu comigo, a gente tinha ido pra praia e aí a gente falou assim, vamos fazer uma trilha aqui que é nóis, não sei o quê. E aí tinha umas árvores, tá ligado? Só que eu dei uma forçada, né, e quebrou o galho da árvore. Mas se fosse uma árvore, aquelas árvores roots que o tronco é gigante, não sai do chão nem fudendo, ia acontecer e ia ficar entalado também. Porque foi justamente isso, de calcular. Você fala, porra, ah, acho que eu passo ali. Não. Aí a hora que dá aquela... Não cai nessa. Pois é, não caiu nessa, amigos ouvintes. Senão você vai conseguir que nem o brother aí, ó. Que achou que... Só aceite que você não passa e pronto. Exatamente. Nem, mano, dá meia volta. Quando precisa dessas loucuras aí, melhor... Vai pelo caminho longo mesmo, é. Exatamente. Porém, eu tenho uma história relacionada a esquecimento de chaves que foi boa. Deixa eu só lembrar. Esquecimento de chaves é de lei. Foi... Não, aí, ó, como tudo nessa vida ligado. Lá naquele trabalho que eu falei no outro programa que a gente fez no shopping, que eu trabalhei 29 dias. Programa. Que era um projeto de Natal. E aí, por eu morar muito longe do shopping que aconteceu esse projeto, o dono da parada acabou alugando uma casa lá pra gente temporariamente, pra gente ficar mais perto do shopping. Então a gente morava nessa casa, que na real era uma imobiliária adaptada, tá ligado? Tinha, parecia uma empresa, só que a gente tacou uns colchões no chão e foda-se. E aí a gente dormia lá e ia embora. Aí na primeira semana, a gente ia entrar às 9 e tinha um brother que ia entrar às 2. Aí eu falei pra ele, mano, a gente vai dar um rolê aqui pra tomar café ali na padaria, você fica com a chave e não sai e deixa essa porra fechada, que a gente não tem a chave. Falei umas 3 vezes. E a gente tinha que estar no shopping 10 horas. Aí a gente foi, deu um rolê, tararéu, voltou pra casa, sei lá, 9h30, pra poder tomar banho e chamar o táxi. Como era pertinho do coisa, a gente ia de táxi e levava nem 10 minutos, perto do shopping. Aí a hora que eu volto, cadê a casa? Fechada. E a besta do moleque levou a chave, mano. Ah, caralho. E faltava tipo 20 minutos pra gente ir pro shopping, tá ligado? E todo mundo suado, porque era época de verão, né? Dezembrão. E já tinha que tomar banho. E eu, mano, o Lucas é gênio, caralho. Aí eu ligo pra ele. Aí é muito bom que o cara sabe que ele fez merda. Eu liguei. Aí ele só atendeu assim. Mano, desculpa, fiz bosta. Aí eu, sim, eu sei que você fez bosta. Corre aqui, caralho. Aí ele pegou e veio correndo de onde ele tava pra trazer a chave pra gente, tá ligado? Mas, cara, é foda isso. Tipo, você tá no... Normal, por exemplo, você que mora com a Beba, acredito que os dois têm uma sua chave. Sim, claro. Então, até minha mãe tem a chave aqui pra cá. Então, é igual, eu tenho a chave da casa dos meus pais, meu pai tem a chave daqui também e tal. Só que, mano, quando você tá numa casa com mais de uma pessoa e só tem uma chave, é muito fácil poder acontecer esse tipo de loucura, tá ligado? Aí a gente só chegou um pouco atrasado no shopping, não aconteceu nada não, mas eu tranquei, porque eu falei assim, mano, só falta esse moleque ter sumido e, tipo, não atender o celular, sabe? Aí fudeu, porque inclusive o nosso equipamento... É morador de rua pro resto da vida. Não, e a gente, tipo, não ia poder ir pro shopping, nem ia tomar banho, nem ia comer, nem porra nenhuma, tá ligado? É foda, é o que os caras falaram aí na notícia, ó, se der bosta com a chave e você não tiver acesso, não inventa, chama o nosso bravo chaveiro. Melhor não se arriscar, né? Exatamente. Isso, então é isso, o resumo da notícia da semana. O que temos de recadinhos marotos para dar para a turma? Então, se você gostou do programa, considere virar-se... É, caralho. Caralho, considere virar. Você tá olhando para a esquerda, olha para a direita. Vire para o outro lado. Se você está gostando do programa, do melhor podcast do Brasil, considere virar um padrinho. padrim.com/o melhor podcast do Brasil. Entra lá, contribua com o que você puder. Um real, dois, três, quatro, cinco. Se você ganhou na Mega Sena... Você porra, sabe. Sempre existe essa possibilidade. Vamos continuar sempre o resto. Não quero abandonar essa esperança. Em busca do investigador na Mega Sena, que não tem onde pôr dinheiro. Vai lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil e contribui com, vamos dizer aqui, chutando aqui por cima, 10 mil reais por mês. Se você ganhou na Mega Sena, se torne você uma notícia bizarra. Exatamente. Consegue um título. Alugue uma Ferrari, arrebenta ela no poste e a gente fala sobre isso. O podcast faz doação de 200 mil reais e os apresentadores agradecem pelados no YouTube. Já pensou sai no extra? É possível, mano. Siga a gente no @EasyNobre no Twitter, ou @EvandroF. Mande mensagem pra gente, interage, fala o que você gosta do programa. Tamo aí pra isso. Exatamente. Até semana que vem. E aí, pessoal que tá ouvindo o MPB, beleza? Aqui quem fala é Camilo Dias, e tô aqui pra fazer propaganda desse grupo maravilhoso, de padrinhos repórteres do MPB. Venha você também fazer parte desse grupo sensacional de pessoas e indivíduos magníficos e espetaculares. Lá podemos fazer várias enquetes, várias conversas, várias jogatinas, e sempre mandar aquela notícia maroto da nossa cidade, um pouquinho mais estranho pro MPB. Parabéns, Isa e Rodrigo, feliz aniversário. Olá, Gabiru aqui. Eu gostaria de chamar vocês para fazer parte do grupo do Padrim do MPB. E você pode receber consultorias na área do Tinder. Sim, para você melhorar as suas fotos, melhorar o seu perfil. Só no grupo dos repórteres do MPB, pagando o Padrim. Pague o Padrim, ajude o Easy e venha ser feliz com a gente. Sejam ouvintes do melhor podcast do Brasil, eu sou o Vitor. Eu queria dizer que nesse caso em específico, não ignorem o Rodrigo. Apesar de ele já ter esse karma, agora ele tá dando dica certa. Vamos contribuir aí com o padrinho, valeu. Fala, ouvintes do MPB. Acabei de entrar aqui no grupo do Telegram e a galera aqui é muita gente boa, todo mundo é legal. Então se você não for padrinho ainda, cara, eu aconselho você a se apadrinhar aqui, porque é todo mundo gente boa. Um salve pro Izzy, pro Evandro e pra galera do Telegram.